Oi, Salvador, boa noite. Gol 1096, passando o Índia 7, cuidado. O gráfico diz que vai bater posição e aguardar para decolagem. Temos um gol na final agora, passando externo. O gráfico diz. Oi, agora 096, passando externo, baixar travado. No 096, que nem igual no 09, pode baixar de travado. No 096. Já está baixado travado, 096 agora. 096, está autorizado pouso, pistão 10, vento 080 graus, 109. Livre pouso, 90, 1096. Boa noite, gol 973, mantendo ponto de espera 10. 973, eu mantenho o ponto de espera, 973. Mantendo 973. Para cruzamento de pista. Após o curso de aeronave da companhia, ali mantém pistão no 0973. Após o curso do gol, ali mantém no 0973. Oi. Tá 3858, livre, pode pelo táxi. Chamada táxi, 3858. Cuidado com o cruzamento do 028, limpo 02, olha só a frequência livre, limpo 02. O no 096, no solo 38, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. 219, eu fico na direita, gol 109. Sim. Alô, boa noite, gol 1096, bro. Gol 1096, táxi via Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Previsto posição 5, parte 1. Via Alfa, reposta na para ingresso na Juliette, parte 1, posição 5. É, tá aguardando então a decolagem por 1963. O que Luiz, que decolou aos 39, tem condições de curva esquerda da presente para o cruzamento do campo. Chico em forte, estão no 028 livre. O 1096 está autorizado, ingresso na Juliette, segue portão 541. Autorizado, ingresso na Juliette, 541. O 1096. Cruz, que vai manter para o norte, aguarda as instruções para prosseguir com o do Corredor Forte. O 973 está autorizado a decolagem, pistão no 0090 graus, 12 nós. Autorizado a decolagem, então no 0, voo 1973. O Cruz vai manter para o norte, vem aguardar as instruções para prosseguir com a proa do litoral norte, ok? Temos uma aeronave agora da Gol decolando, vai manter para o norte. Para o táxi, está 3858, 1 centena. A bordo é 12:17 de autonomia, apenas de uma pessoa, está 3858. Confirme POB e alternativa, por favor, TAM 3850. Uma centena a bordo, alterna João Pessoa. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 1-0, via Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre 1-8-6, ajuste 1-0, 1-1. Índia Alfa, ponto de espera, até 18-6-11, registrado, TAM 3850. O 73 decolou aos 42, vai chamar o controle em 1-1-9-8, informa o tráfego, o Charlie do 50, agora prosseguindo para o litoral norte, não vai ter frio com a sua... Gente, gol 973, chama 19-8, uma boa noite. Luiz, que acione 0-1-1-2 e chame o controle em 1-1-9-8. Salvador, boa noite, TAM 3858, ponto de espera da 1-0, pronto. 358, a linha mantém pistão no 0? A linha mantém no 0, TAM 3858. TAM 3858, informo o Charlie 150, que está passando no litoral norte, mantendo mil pés. Não vai ter feito essa decolagem, está autorizada a decolagem, pista 10, vento 080 graus, 109, 3858. Salvador, boa noite, é o Trip 5216, cliente da Victor. Trip 5216, aguarde para a cópia, prepare saída Puca, Caju. É, se possível, a gente solicita 130, saída Conde. Sente Trip 5216, eu tenho o nível 190 aqui, copia? Coordena 130, por favor, eu aguardo. Sente. 208, boa noite, 130-3858. Controle Salvador, altura 3858, passa 1100 pés. Confirme? Vamos copiar o Xanar 6301, 6310. Tá baixa a transmissão. Agora melhorou? Mesma coisa. Bom, enfim, o 6310 para o pushback acionamento na 06. Livre push report pronto pelo táxi, o Xanar 6310. Tá lá. Trip 5216, tá pronto pra cópia? Afirmo, copia. Trip 5216, cruzada até Aracaju, nível de voo 130, decola da pista 10, saída Conde, pós-decolagem curva à esquerda. Código 5457, controle 19.8. 130, Caju autorizado, pista 10, Conde à saída, curva à esquerda 5457, transporte 19.8, controle Trip 5216. Cotejamento correto, reporte pronto, posicionamento, push trip 5216. Será. Baixa travado, 63 na 3. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Teve pouso, chiné 63 na 3. Tá na escuta? 5216 na escuta. Alterna por gentileza o código pro 0264. 0264, código 35216. Afirmo. Não foi possível copiar o PB, só muito baixo. Me confirme somente o PB. 148. 148. Intacto livre, ponto de espera no 0, Índia e Alfa, quando lá a torre 1866310. Índia e Alfa, no ponto de espera 18, confirma? 18612, 118612. 18612, boa. Boa. 51, libere pista pela direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, achando a 393. 1096, aguarde para a cópia, prepare sair da Momo. Aguardando, Momo a saída. Fala, falador, passaria do 2228. Passaria do 2228, manda escuta. Falou, falador, acho que é 63 na 3, entrou? Xané 6303, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte na Juliette, 6303. Gol 1096, tá pronto para cópia? Pronto, chega. Gol 1096, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 via UP Zulu 19, Bangu, direto a Abucu, direto conforme rota. Decola da pista 10, saída Momo, transição frote, pode decolar de curva esquerda, código transponder 5455, controle 118 decimal 8, correção, 119 decimal 8. Autorizado Fortaleza, 370 é o nível, via rota do plano, Zulu 19, Bangu, direto a Abucu, Momo, é a subida decolando da 10, com curva esquerda, transição frote, 5455, transponder 198, controle. Protegimento correto, reporte pronto, posicionamento, push, gol 1096. Vai chamar pra push. Xanel 6313, autorizado ingresso Juliette, segue para portão 3, correção, portão 1, pátio 1. Portão 1, pátio 1, 6313. Gol 1096, confirme posição. 1096 está no 5. Sente, gol 1096. 1096. Aproximação. Quem é o 0111, você pode passar de trabalho. Chega na vela. Linda e cola sem parada. Linda e cola sem parada, 6310, vento 090 graus, 109. Passou externo, machado travado, 5591. Continua aproximação, agora de pista livre, 5591. 5591. Passaria 2228. Passaria 2228. Boa noite, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, gente da Vitor. Passaria do 2228, autorizado pra Vitória da Conquista, nível de voo 180. rota conforme plano de voo, saída Arbor, após direto, decola da pista 10, após decolagem curva à direita, código 5465, controle 19.8. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível de voo 180, conforme rota, saída Arbor, após direto, decola a pista 10, curva à direita, 5465, transponder, controle de saída 119.8, passaredo 2228. Passaredo 2228, cruzamento correto, reporte para o estacionamento, push. Vai chamar 2228. Solo 51, Saulo 58, libere pista pela direita, solo 121.9. 219 trip. Solo trip 5591. Trip 5591. Prossiga. Adivrado, momento. Sente trip 5591. Cruzado táxi via Alfa, Juliette, segue para o pátio 3. Alfa Juliette, Papa 3, obrigado. Salvador, Triplice 526, está pronto para o curso e o acionamento. Triplice 526, livre push, aposto pronto táxi. Portarei. Gol 1096, está no 5 para o pushback, acionamento. Gol 1096, livre push, aposto pro táxi. Livre, aposto táxi. Solo Salvador Passarido 2228 solicita pushback acionamento. Passarido 2228, livre push após ponto táxi. Livre push acionamento para o táxi 2228. Salvador, trip 5216 com 63 a bordo do 1220, alternando Recife para o TAC. Confirme a autonomia, trip 5216. 2 horas e 20. Salvador. Excelente, trip 5216, pelos ataques, pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da pista 10. Pátio 1, Índia Alfa, até a ponte espera da 10, 352, 16. O trip 5216, fica atento, seguirá o Boeing 37 da Gol, que puxa o beco aí no portão 5, ok? Fica atento ao tráfego. Está visual, obrigado pela atenção. Para o táxi Gol 1096, está com 1133 a bordo, 3 horas e 33, alternando a Recife. Gol 1096, confirme pessoas a bordo? 1133. Excelente, 1133 a bordo, Gol 1096, autorizado táxi pátio 1 Alfa, até o ponto de espera da 10, lá chama a torre, 1186, ajuste 1011. boa noite, Gol 096. 096, autorizado, alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar 10, Gol 096. O 352 no meio, observe o Boeing alinhando e vai decolar, após ele ali mantém. O Boeing da Gol vai decolar ali e mantém. Passaria do 2222, táxi via Patiuno, Índia Alfa, quanto te espero no 0, do Rio no 8, decimal 6, ajuste 1 no 0 no 1. Uma boa noite. Ok, livre táxi, Pátio, Uno, Índia Alfa, no quanto te espero. Meia, passaria do 9,5, decola os 10, controle 2025, começa 1 no 9 decimal 8. Controle 098, obrigado, com 90 no 96. Trip livre decolagem, vento 1 no 00 graus, 1 no 29. Livre decolagem, trip 52 no meio. Autorizado é, Mateu, passarelo. O trip decola os 1-2, controle 1-9, decimal 8. 0-9-8, grato, boa noite. Passaredo livre decolar, 100 graus, 109. Livre decolar de Passaredo 2228. Passaredo decola 1-4, chama o controle 1-9, decima 8. Até 19-8, passaredo 2-2, 2-8. operador? É o Oceaner 6313, autorização Guarulhos. Oceaner 6313, informação em curso Vitor. O senhor poderia confirmar qual a rota do seu planejamento? A rota é Bridge, Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trilho e Pós de Caldas. Oceaner 6313, pronto, copy? Afirma. Oceaner 6313, para Guarulhos, autorizado nível 360, via Bridge, Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu. Prosseguindo conforme a rota do plano, decolagem da pista 1-0, com primeira curva direita, na saída da Euleda Bridge, controle Salvador 120.8, torre 118.6. Aciona 5470, Oceaner 6313. Feito autorizado para o nível 360. Da 10, para a direita, saída da Euleda, depois direto do Bridge. Apresentou o nome, Bravo Hotel Zulu 3, Pós de Caldas, motor 208, correspondente 286, telefone 5470, Oceaner 6313. Oceaner 6313, correto? Chame pronto para feedback de selamento. Chama. Salvador, boa noite, tempo 3305, final ILS X-Ray, baixar travado, igual. Sente de Bipouso, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, 3-3-0-5. 3-3-0-5, pouso autorizado. Direita 219, tá 3305. Hotel Salvador, boa noite, TAM 3305. TAM 3305, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa, Juliette, gate 6, TAM 3305.